mundo está tão escuro, tão frio e sombrio. Está perdido em meio às trevas, solto no vazio. Tudo está tão errado, a olho infantil, que simplesmente enxerga errado tudo que não viu, que não viu, que não viu. Você crê, vai tudo esclarecer. Creia e vai mudar. Deus escreve certo em linhas tortas. Deus escreve certo em linhas tortas. Deus escreve em linhas tortas, mas escreve certo. Você crê, vai tudo esclarecer. Creia e vai mudar. Deus escreve certo em linhas tortas. Deus escreve certo em linhas tortas. Deus escreve em linhas tortas. Deus escreve certo em linhas tortas.